te mandou recuar, mas o coneteiro trocou. Pode avançar, pode avançar. O coneteiro trocou. Pode avançar, pode avançar. O coneteiro trocou. Que eu posso não voltar um dia.